nossa carretinha tribal, a primeira moto reboque de Benevides. Volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré, volta de ré. DJ Vitor Show, tocando ao vivo na carretinha tribal. Poderosa carretinha tribal, o som de todas as tribos. DJs Vitor Show e DJ Max, tocando na pressão. DJ Fabinho no máximo, o mais requisitado, o mais procurado pelos proprietários de som automotivo do Pará. Uhul! Show e DJ Max tocando na pressão. I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body free. No inhibition, no fear. How deep is your love? Carretinha Tribal, a primeira moto reboque de Benevides. Open up my eyes and tell me who I am. Let me in on all your secrets. No inhibition, no sin. How deep is your love? poderosa carretinha tribal. O som de todas as tribos. DJ Vitor Show. Bota na pressão, meu DJ. Tocando ao vivo na carretinha tribal. Primeira moto reboque de Benevides. Uhul! Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. We'll be right back.

mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, vem mamando, então grava ela me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Poderosa Carretinha Tribal, a primeira moto reboque de Benevides. Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela me mamando. Então grava ela me mamando. Hoje eu tô tarado, cheio de novinha querendo me dar. Hoje eu tô tarado, cheio de novinha querendo me dar. Então grava, eu tarado, eu tarado. Então grava, eu tarado, eu tarado. Então grava, eu DJ. DJ Lohan que tá tarado. Toma, toma, toma, safadinha, safadinha. Toma, toma, toma, safadinha. Toma, toma, toma, safadinha, safadinha. Toma, toma, toma, safadinha. Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Então grava ela me mamando. Tá gravando? Tá gravando? Produções e mixagens DJ Fabinho no máximo. Mais um CD com a marca dele. Vitor Show e DJ Max tocando na pressão. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente. Só uma porra de malandramente, bichara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé na casa, diz que a mãe tá ligando, mas se vê por aí. É DJ Mary, um exemplo de DJ mulher no Pará. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandramente, mexerá de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. Melhor do que eu imaginei.